cruz. Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus. Gozo.